Estou recebendo no estúdio o Anderson Eduardo de Oliveira, ele que é vice-presidente do Sinditaxi, Sindicato dos Taxistas aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Satisfação recebê-lo aqui para falar justamente de um aplicativo, né, que está sendo lançado aí pelo Sinditaxi, enfim, por os taxistas aqui de Foz do Iguaçu. Na verdade, um aplicativo resultante da união de três outros aplicativos que já estavam funcionando aqui em Foz do Iguaçu? Isso, existiam três aplicativos, o próprio aplicativo do Sinditaxi, o da Copertaxi e o ConectTaxi, que era de um grupo de taxistas. Então a gente resolveu aí se unir e criar o aplicativo da cidade, que é o Taxi Foz. E o Taxi Foz, ele vem justamente para facilitar aí até a divulgação, porque o nome é simples, né? A pessoa procura ali Taxi Foz Iguaçu, já localiza, né? Esse foi o nosso pensamento, algo simples que seja ágil. E como é que está a adesão dos taxistas, dos profissionais a essa plataforma? A adesão está legal, está havendo a procura dos taxistas. A gente lançou o aplicativo no dia 12, quarta-feira, e de lá para cá, todos os dias aí estamos fazendo o cadastro dos motoristas, e foi uma aceitação legal aí perante a classe. E como é que funciona até esse aplicativo? Enfim, a pessoa ela instala ali, né, o aplicativo no celular, no tablet dela, e pode solicitar as corridas por ali do endereço onde ela está. Qual que é a lógica de funcionamento do aplicativo? É simples. Você vai na loja da Play Store ou do iOS, baixa o aplicativo, 30 segundos ali, faz seu cadastro, você pode usar a tua conta do Facebook e solicita o táxi. E o táxi mais próximo vem fazer o atendimento, porque a solicitação é por geolocalização. E tem algo interessante também, que o passageiro, antes dele entrar no táxi, ele tem a possibilidade de saber o valor da corrida dele. Que daí já é calculado previamente, até com base, né? A pessoa, quando ela faz a solicitação da corrida, ela já informa o destino, ou seja, já fica sabendo. Isso, não vai dar um valor exato, mas é muito aproximado do valor que vai dar a corrida dela. E com relação até à possibilidade de pagamento, porque eu vejo que muita gente, né, com relação a aplicativos, fica com o pé atrás até quanto a inserir dados de cartão de crédito e tudo mais. Como é que funciona a questão de pagamento das corridas? Aí a gente vai disponibilizar no aplicativo, a gente já está finalizando a questão do pagamento via aplicativo. Mas aí vai da opção da pessoa, ela pode fazer o pagamento via aplicativo, inserir os dados do cartão dela no aplicativo, ou... na hora de solicitar o táxi, ela pode solicitar um táxi que tenha a maquininha de cartão, efetua o pagamento na maquininha ou em dinheiro. Ou seja, pode pagar também, né, direto ao taxista ali, com em certeza, dinheiro. Com certeza. E lembrando também que desde o dia que a gente lançou, e é algo fixo do nosso aplicativo, todas as corridas solicitadas pelo Taxi Foz, ela vem com desconto mínimo de 20%. Ou seja, um incentivo a mais aí para as pessoas utilizarem, né, essa plataforma. E aquela história, né, não tem como voltar também. Essa questão dos aplicativos, aí, dessas facilidades, elas vieram para ficar na avaliação de vocês? Com certeza. E é por isso que a gente está aí, criando aí uma possibilidade a mais de trabalho para os taxistas e facilitando a vida do cliente. E essa época de fim de ano, a gente sabe que é uma das épocas mais movimentadas, né, no serviço de táxi aqui na região de Foz do Iguaçu, né, pelo turismo, enfim, pela demanda, a própria demanda interna também de passageiros aqui na cidade. Há a previsão, né, de que no mês de dezembro os taxistas possam adotar a questão da bandeira 2 em qualquer horário do dia. Eu até li uma matéria sobre esse assunto falando que muitos taxistas estão preferindo não adotar a bandeira 2 em razão aí da, enfim, da competitividade, do momento difícil até que o país atravessa. Como é que está essa situação também? Então, nós do Sinditaxi, passamos aos taxistas a possibilidade de manter a bandeira 1 como o restante do ano, e muitos acataram e estão trabalhando na bandeira 1, esqueceram aí do 13º do taxista, como todos conhecem, e estão usando a bandeira 1 normal. Hoje em dia, são quantos carros que fazem parte da frota de táxi aqui em Foz do Iguaçu? São 439 táxis. Isso distribuídos ao longo de todos os pontos, né, aqui da cidade. É um número suficiente? Como é que vocês calculam? Eu acredito que após a chegada dos aplicativos de carros particulares, é um número mais que suficiente. E como é que vocês avaliam também essa questão dos aplicativos? Porque a gente viu aí, né, dos outros tipos de aplicativos, não aplicativos de táxi, né? Porque a gente viu ao longo do ano até a entrada, né, de vários aplicativos aqui no mercado de Foz do Iguaçu e também situações relativas à legislação, né, criação de uma lei municipal aqui em Foz do Iguaçu, alguns conflitos até, né, entre esses motoristas e taxistas. Que avaliação você faz dessa questão hoje, né, envolvendo esse serviço que antes oficialmente não existia? Na verdade, aí logo que eles chegaram na cidade, aí acabou tendo alguns problemas, mas depois da aprovação da lei e a lei entrar em vigor, então de uns 2-3 meses para cá, eles estão procurando se regularizar e deu uma acalmada aí, acredito que vai ficar tudo na paz. E também a gente viu agora no finalzinho do ano aí, né, agora em dezembro, uma questão relacionada à Argentina, alguns táxis, né, brasileiros que foram apreendidos ali na Argentina. Que orientação vocês estão dando até os taxistas, enfim, porque os argentinos estão cobrando lista de passageiros, né? O que vocês estão orientando? Na verdade, essa cobrança de lista de passageiros, seguro internacional, isso já é de praxe da Argentina há muito tempo. O que acontece é, às vezes o taxista esquece de fazer uma lista de passageiro ou algo parecido, e eles estão fazendo blitz quase que diariamente lá. Então é por isso que ocorreu a apreensão dos táxis aí. Ou seja, uma recomendação aí a todos os profissionais que tenham atenção para que, enfim, qualquer detalhezinho que passar desapercebido pode ser motivo já para multas e fiscalização mais rigorosa, né? Isso, e a gente está aí quase que diariamente aí nos grupos de WhatsApp de taxista, lembrando, taxista, quando for tanto para a Argentina quanto para o Paraguai, faça a lista de passageiro, carimbe a lista com a fiscalização tanto da Argentina quanto do Paraguai, para não ter esse tipo de problema, porque a multa é pesada lá. Portanto, atenção com relação a isso, e também vamos frisar aqui, né, então, aqueles três aplicativos que existiam antes, que era o aplicativo do Sinditáxi, do pessoal da Coopertáxi, também um terceiro aplicativo, enfim, foram unidos todos em um, agora Táxi Foz. Exatamente. Existiu uma fusão dos três aplicativos e está aí em funcionamento aí para a população o Táxi Foz. Para baixar gratuitamente, como você disse, 30 segundinhos já está instalado ali, simples. Uma ferramenta mais para facilitar, né? Exatamente, é simples. Vai na loja da Play Store ou da iOS, digita Táxi Foz e baixa o aplicativo em questão de segundos. Eu agradeço aqui a participação, né, na nossa programação do Anderson Eduardo de Oliveira, ele que é vice-presidente do Sinditáxi, Sindicato de Taxistas aqui de Foz do Iguaçu, divulgando essa novidade para a população. Muito obrigado pela participação e bom fim de ano aí a todos os profissionais dessa área. Obrigado. Eu que agradeço em nome da diretoria do Táxi Foz aí, e estamos à disposição.